as asneiras, esses homens pássaros do espaço. Será que eles vêm só pra ver? Ou será que vêm pra brigar? Se for pra brigar, vão se ver comigo. Ponho todos de castigo. Se eles pensam que podem fazer aqui em cima o que fazem na terra, estão redondamente enganados. Aqui é o jardim do céu. Fazer